O mais tolerante. Você é tolerante? Você é tolerante? Você não, Bimbo, você não tolera nada. Nossa, Vishnu, Krishna, Balarama, Adi, que cruz pesada. A Bimala primeiro briga, depois ela conversa. Tolera nada, né, Bimala? Ah, não é bem assim. Não, tá bom, não, então tá bom. Você falou é feriado, Bimala. E você? Você é tolerante? Você tolera as pessoas? Você tolera as coisas? Você tolera o próximo? Você tolera o que as pessoas fazem? O que elas vivem? O que elas acreditam? Você tolera os diferentes relacionamentos? Esse é o ponto de hoje. Nós vamos conhecer quem é o mais tolerante. É, e você que tem o Gita em casa, já vai abrindo aí no capítulo 11, verso 44. É, o capítulo é a forma universal, se minha cabecinha de pano não estiver falhando, Bimala. Temos aniversários e vamos ler o Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna também, se der tempo. Se eu não falar demais, tá. Bom, então vamos lá, já vamos, não vou falar muito não. Vamos ver quem é o mais tolerante com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Ah, é verdade. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, entre agora no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Dá qualquer dúvida, já sabe, né? Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Então vamos lá, vamos tentar cantar o verso. Qual que é? O 44, Bima? É 44. É, cabecinha de pano, Bima. O máximo que eu consigo fazer é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Tá bom demais. Para mim tá bom demais. Não merecia nem isso. Então vamos lá. Tasmat pranamya pranidaya kayam Prasadaye tuam aham ishami jam piteva putrasya sakeva sakyu priya priyaya harsi deva sodum. Tá bom, vou ler de novo. Tentar cantar o último. Priya priyaya harsi deva sodum. Tradução palavra por palavra. Tasmat, portanto. Pranamya, depois de oferecer reverências. Pranidaya, prostrando-se. Kayam, corpo. Prasadaye, pedir misericórdia. Tuam, você. Aham, eu. Isham, ao Senhor Supremo. Ijam, que é digno de adoração. Pitaiva, como um pai. Putrasya, de um filho. Sakaiva, como um amigo. Sakyu, de um amigo. Priya, amante. Priyaya, do mais querido. Arhasi, você deve. Deva, meu senhor. Sodum, tolerar. Tradução completa. Você é o Senhor Supremo, a quem todos os seres vivos devem adorar. Por isso, prostro-me para oferecer meus respeitos a você e pedir por sua misericórdia. Por favor, tolere os erros que eu possa ter feito para você e seja indulgente comigo, como um pai com seu filho, ou um amigo com seu amigo, ou um amante com sua amada. Os devotos de Deus Krishna se relacionam com Krishna em diversos relacionamentos. É, agora está na moda, eu vejo nas redes sociais aí que a pessoa só acredita em Deus por causa de medo, porque tem medo. Esse é o relacionamento de medo. É, Bimala, é verdade. Mas na verdade, a verdade mesmo, completa, Prabhupada está explicando aqui, ó, os devotos de Deus de verdade, os Hare Krishnas, se relacionam com Krishna em diversos relacionamentos. Existem diferentes relacionamentos com Deus. Um pode tratar Krishna como um filho, tá vendo? Amor, é porque pai e filho têm amor, né? O pai tem amor no filho, o filho tem amor no pai. Um pode tratar, relacionamento de amor. Um pode tratar Krishna como um esposo. Então existe relacionamento de esposo e esposa com Deus. Outro como um amigo, tá vendo? Existe o relacionamento de amigo de Deus. Imagine, né? Ser amigo de Deus e Deus ser o seu amigo. Também tem um relacionamento como um mestre. E etc. Então não é só esse relacionamento aí que normalmente são ateístas, né? Ateístas, quer dizer, se dizem ateístas ou impersonalistas, eles acham que só existe o relacionamento de temor a Deus. Krishna e Arjuna têm uma relação de amizade, tá vendo? Krishna é amigo de Deus. Como, além de ser amigo, é primo de Deus, né? Na história aqui, nesse passatempo de Deus. Desculpem, Arjuna, além de ser amigo de Krishna, é primo. Então é primo e amigo de Deus. Como o pai tolera, ou o marido, ou o mestre toleram, da mesma forma Krishna tolera. Então Krishna é o mais tolerante, porque ele tolera qualquer tipo de relacionamento com ele. É, até um relacionamento de ateu, à toa, impersonalista, ateísta, né? Então ele tolera. Ah, você quer isso? Tá bom, vou te dar inspiração para você provar que eu não existo. Você quer ser ateu? Tá bom, vou te dar inspiração e conhecimento para você provar que eu não existo. É, se é que isso é possível, né, Bima? Provar que Deus não existe, isso é complicado. Mas continuem tentando, que Krishna vai te dando inspiração e conhecimento, né? Deus é uma luz, tá bom? Krishna vai te dar inspiração, vai te dar fé para você acreditar que ele é uma luz, para você acreditar que que ele não existe, né? Porque Krishna tolera. Você quer ter esse relacionamento com Deus? Krishna tolera isso. Agora, se você quer o relacionamento que deveria ser assim, né? No Ocidente, eles falam: não, eu sou temente a Deus. Deveria ser, né? Então, quem teme a Deus, serve Deus. É o relacionamento de amo e servo. Deus deveria ser o amo, né? E as pessoas que dizem ser servas deveriam ser os servos de Deus. Mas, na verdade, o que acontece é o contrário, né? Deus me dá pão, Deus me dá emprego, Deus me dá mulher, Deus me dá... Nossa, parece um pedinte profissional. Quem está servindo quem aí? Nem esse tipo de relacionamento as pessoas não... falam, mas não fazem. Ué, se Deus é o amo, eu sou o servo. Se eu, como servo, temo a Deus, eu tenho que servir Deus. E não fazer Deus de empregado. Quando a pessoa vai no seu grupo lá, no seu... sua igreja, no seu templo, no seu grupo de estudo, sei lá o quê, no seu bando, na sua turma, Deus já olha assim: ixi, o que será que ele vai me pedir hoje, hein? É um pedinte profissional, quem está servindo quem aí? Mas, como Krishna, o Deus único, a causa de todas as causas, o Pai de todos, é o mais tolerante, ele tolera, ele aceita isso, ele fala: ah, tá bom. Então eu tenho que te dar pão, eu tenho que te dar emprego, eu tenho que te dar mulher, eu tenho que te dar saúde, eu tenho que te dar carro, eu tenho que te dar emprego, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo, eu tenho que dar inspiração, eu tenho que dar fé. Tá bom, eu te dou, vai fazer o quê? Se você, claro, se a pessoa merecer, né? Aí depois a pessoa não recebe lá o que ele pediu para Deus: ah, Deus não foi bom para mim, ah, então Deus não existe, né? Essas coisas assim. O empregado, o Deus empregado não faz o que o pedinte quer, né? Então aí Deus é ruim, Deus não existe, Deus é mau, Deus é surdo, Deus é cego, Deus é essas loucuras aí. Ah, já tá bom, Bimo. Tô sendo pedante já. Ah, é uma de minhas qualidades ruins. Ah, eu tenho, na verdade é duro achar uma qualidade boa, hein? Geralmente as qualidades que eu tenho são ruins, hein? Então, aquele ouvinte lá do YouTube falou: esse cara é muito, como que é? Divagador, divagante. Isso aí é mais uma das más qualidades que eu tenho, né? De ficar divagando aí. Sou divagante, Bimala. Na verdade, eu sou é devagar. Tá bom, sim senhora. É para parar de falar de mim. Sim senhora, então tá bom, já parei. Bom, gente boa, todas as respostas, todo o conhecimento está no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gitazinho, não é qualquer livrinho que tem por aí, não. Esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é, completo, perfeito, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo. Você clica aí e encontra várias opções para ler na tela ou baixar. É de graça. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então, se você é igual a Bimala, né? Tem que ter o livro na mão, mas para mim ela faz eu ler na tela. Ela fica com o livro na mão e eu aqui com o livro na tela. Dá, né, para falar esses detalhes? Tá bom, viu, mano? Então, você que quer o livro na mão, então entra não, já está aqui no nosso site, viu, mano? Clica no segundo link, o que está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Se você não achar o link, fale com a gente. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já apareceu aqui a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, né? Então, você ouvinte aí que gosta de ouvir a nossa leitura, o nosso disparate e vai pedindo para Krishna aí, para ele deixar a gente continuar lendo os livros de Prabhupada até morrer aqui. Pede essas bênçãos aí, né? A gente pede bênçãos para todos os ouvintes, devotos, amigos, simpatizantes, inimigos, para pedir para Krishna aí, para deixar Krishna, para Krishna deixar a gente ler até morrer aqui. Já apareceu o tem razão, eu fico divagando, Bima. E bem devagar. Ah, Mahatma. Mahatma porque aquela devota, né, que atrasava todo mundo. Não Mahatma grande alma, no meu caso não é Mahatma grande alma, é Mahatma atrasilda. Tá bom, já parei de falar, nossa, se ela ouvir isso, você vai ver. Ah, não vai, dificilmente vai ouvir, né? Ela caiu da consciência de Krishna, tá bom. E se ela voltou? Tá, sim senhora. Então, o que eu tava falando mesmo? Ah, o Bhagavad Gita aí, ó. Já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então, já que tá combinado, desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Esse aí você compra um também, encomenda 1, 2, 3, quantos você quiser e puder. Já encomenda aí, chega junto. E aí você, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Ou então compra uma caixa aí, junta aí você mais alguns amigos, compra uma caixa, e aí distribui, vende, aluga, empresta, né? Faz alguma coisa e ajuda aí. Faz qualquer coisa aí, qualquer coisa para ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavata. Ah, não, tem aniversários, isso mesmo, Bima. É, nós temos 2 aniversários neste dia primeiro. Temos aqui o aniversário de Sua Santidade Chandramukha Swami, mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus, Krishna. E temos também o aniversário de Abenilson Bessa, lá de São Luís, Maranhão. O Abenilson é coordenador do grupo de estudos do Bhagavad Gita. Ô Abenilson, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? E muito obrigado pela audiência e pela ajuda. Tá sempre ajudando aí a gente a divulgar a rádio, né? O Arranjo também, Bimala, o Arranjo tá fazendo máscaras com a logomarca da rádio, né? Tá, aquelas duas bolas assim, uma bola de cada lado, com o senhor, os senhores, né, Goura Nitai, vai ficar linda essa máscara, em preto ainda, ele está fazendo, né, máscara preta com a logomarca da rádio assim, boa ideia, muito obrigado, estamos endividados com mais uma pessoa, Bimala, é isso aí, que arranjo, hein? Tá, já parei de falar, então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouco, pode fazer camiseta, fazer o que quiser, né? A gente aceita aí qualquer tipo de ajuda. Muito obrigado já desde de coração, desde já, né, a essas pessoas que estão nos ajudando e que estão pensando em nos ajudar. Na verdade, nós aqui estamos tentando ajudar os devotos a espalhar a consciência de Deus para o mundo, né? Então é isso que Deus quer, né? Que nós nos tornemos servos dos servos dos servos dos servos dos servos dele. E é o que a gente tenta fazer aqui, né? Ajudar os seus servos dos servos a espalhar esse conhecimento. Tá, já parei de falar. É hoje, hein? Mais uma divagação, tá? Então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler o Shrima Bhagavatam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnuti Suhri Satam Dashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Śrīmad-Bhāgavatam, o Purana Imaculado, canto 4, não, agora canto 5. Ah, estamos lendo sim. É, não, estamos lendo, Bhimala. Não vem fazer o errado. Né? Eu não errei, não. Estamos lendo o Śrīmad-Bhāgavatam. E vamos começar agora o capítulo 20, está vendo? E vamos começar agora o capítulo 25. Descrições das características do rei Purandjana. Não quer descer agora, tá vendo? Você fica me atrapalhando, você tem que ser ajudante, não atrapalhante. O grande sábio Maitreya continuou falando a Vidura: meu querido Vidura, dessa maneira o senhor Shiva instruiu os filhos do rei Barhishat. Os filhos do rei também adoraram o senhor Shiva com grande devoção e respeito. Finalmente, é porque o mestre espiritual, né? Não importa qual deles, se é o instrutor, se é o iniciador, se é o interno, ele deve ser adorado. Nós temos que adorar o mestre e nos apegar a Deus. Amar Deus e adorar o mestre. É assim que funciona, é assim que a banda toca, é assim que Deus quer. Se fizer assim, vai dar certo. Se fizer diferente, vai dar errado. Então os filhos do rei também adoraram o senhor Shiva com grande devoção e respeito. Finalmente o senhor Shiva tornou-se invisível para os príncipes. Este capítulo contém uma grande lição concernente ao reino monárquico de outrora. Quando o rei Barhishat estava pensando em retirar-se dos deveres reais, ele enviou seus filhos para que executassem austeridades a fim de conquistar a realeza perfeita para o bem-estar dos cidadãos. Ao mesmo tempo, o rei Barhishat estava sendo... Calma, estou ladeando a página. Estava sendo instruído pelo grande sábio Narada sobre o mundo material e como a entidade viva quer desfrutá-lo. Portanto, fica muito claro como os reis e os príncipes eram treinados para assumirem depois o reinado. As atividades beneficentes em favor dos cidadãos objetivavam a compreensão da suprema personalidade de Deus, Krishna. A forma humana de vida destina-se especialmente a compreender Deus, nossa relação com Ele e nossas atividades em seu serviço. É outra coisa que... Qual o sentido da vida? Qual a meta da vida? É esse, né? Compreender Deus, conhecer Deus, servir Deus e no final da vida voltar para casa e se dar bem eternamente. Essa é a missão da vida humana para todos. Mas você pode inventar a sua missão, né? Você pode especular do jeito que você quiser, só que o resultado vai ser diferente, né? Caminhos diferentes, resultados diferentes. Você pode até inventar uma religião, uma seita, uma filosofia, uma gnose, uma sofia, uma teosofia. Pode inventar, claro que pode, você é livre, né? Você é livre. Só que, como eu falei, caminhos diferentes, resultados diferentes. Agora tá, é moda hoje em dia, né? Lá em Ribeirão, né, Bim, onde a gente morava, toda semana, estou sendo bonzinho, toda semana se inventava uma religião nova. E acha que está certo, né? Nós tivemos até um amigo, pô, agora estou salvo, você não quer se salvar também? Um demônio, não posso falar. Você é mais bonzinho, tá bom, um estúpido lá, um tolo qualquer, pegou uma escritura lá, começou a inventar suas loucuras, alugou uma garagem mecânica lá e fundou uma seita, um ismo lá qualquer, uma religião qualquer lá, e começou a encher de gente. Depois ele já alugou outro salão e aí foi crescendo e enganando, com certeza, né? Ele devia ser um enganado, um inocente culpado, né? Ele não sabia que tinha se enganado e que estava enganando. E arrebanhando um monte de gente. Esse amigo da gente, né? Que trabalhou com a gente, né? Nossa, o cara virou inimigo. Porque, não, porque a salvação, ele tem a salvação agora. Quem quiser se salvar, é o único lugar que salva é lá. Falei, nossa, Krishna, Balarama. É moda agora, hoje em dia, né? Cada um inventa sua própria religião, né? cantor famoso aí, jogador, figuras que se destacaram na música, já inventaram sua própria religião, se destacou no esporte, agora inventou sua religião, e o povo segue, né? É porque os animaizinhos seguem um animalzão, né? E por aí vai, é o que fala no Gita. Não é o que eu acho, Bino, o que eu acho não importa, é o que fala no Gita, é o que os mestres falam, é o que as escrituras autorizadas falam, é o que as pessoas santas falam, e a gente aqui só repete. Os animaizinhos seguem o animalzão. Tá bom, já parei de falar então, onde eu estava mesmo, hein? Ah, então, a missão da vida para todos é essa, né? Conhecer Deus, compreender Deus, servir Deus, se render a Deus e, no final da vida, voltar para a morada eterna de Deus e se dar bem eternamente. Então, esse é o ponto, né? Mais uma vez, que os reis se encarregavam, é a obrigação dos líderes da sociedade fazer isso, né? Se render a Deus e ensinar o povo a como fazer isso. Os grandes líderes, né, são seguidos pelo povo, e se o líder segue Deus, se rende a Deus, o povo também vai seguir Deus, vai se render a Deus, e aí todo mundo vai se dar bem. Senão vai continuar acontecendo o que está acontecendo, todo mundo se dando mal, né? Os líderes degradados, se degradando, e o povo seguindo os líderes na degradação e na destruição e no sofrimento, né? É só isso aí o que resta para quem não se rende a Deus, não serve Deus, não obedece Deus. É isso aí, só fracasso. Como nós lemos outro dia aí, né, Bim? Uma máxima que nós vimos de Prabhupada aí no Bhagavatam. É só fracasso, só resta o fracasso para quem não se rende a Deus. Fracasso, sofrimento, destruição, poluição, degradação. É isso aí, ó. Mas não é o caso aqui. Uma vez que os reis se encarregavam da educação transcendental dos cidadãos, tanto o rei quanto os cidadãos eram felizes em consciência de Krishna, consciência de Deus. A este respeito, devemos lembrar que a linhagem monárquica de Pratinabharishat vem de Maharaja Dhruva, um grande devoto do Senhor Krishna e o mais célebre discípulo de Narada Muni. O rei Pratinabharishat estava naquela época demasiadamente envolvido em atividades fruitivas devido à realização de diferentes classes de sacrifícios. Alguém pode realmente ser promovido aos sistemas planetários superiores ou aos reinos celestiais executando diversos sacrifícios, mas não se lhe dá a possibilidade de libertar-se ou de voltar ao lar, voltar ao Supremo, para a morada eterna de Deus. Ao ver que um descendente de Maharaja Dhruva estava sendo desorientado por atividades fruitivas, mal guiado, como o Prabhupada fala, né? É o que acontece com as pessoas do mundo inteiro, estão sendo mal guiados. E quando viu, né, que um descendente de Maharaja Dhruva estava sendo desorientado por atividades fruitivas, o grande sábio Narada sentiu compaixão para com ele e pessoalmente veio instruí-lo sobre a bênção suprema da vida de serviço prático e amoroso a Deus, Bhakti Yoga. Este 25º capítulo descreve de maneira muito interessante como Narada Muni apresentou indiretamente o sistema do serviço prático e amoroso a Deus, Bhakti Yoga, ao rei Pratinabharishat. Esse é o dever do mestre espiritual, seja ele instrutor, iniciador ou interno, né? Ele ensina como servir a Deus com regras, regulações e com a purificação, e a pessoa faz isso com amor e devoção. Calma, só vou me perder aqui, tá? Já estou ladeando a página aqui. Mahatma. Agora até a Bíblia esquecer Mahatma. Todos os príncipes prachetas permaneceram 10 mil anos dentro da água, onde recitaram as orações dadas a eles pelo Senhor Shiva. Evidentemente, na era moderna, pode-se ficar estupefato ao saber que os príncipes conseguiram ficar dentro d'água por 10 mil anos. Para ficar esse tempo dentro d'água, só podia ser na era em que vive 100 mil anos, né, Bímola? Entretanto, viver dentro do ar ou viver dentro da água é o mesmo processo. Basta aprender a fazê-lo. Os seres aquáticos vivem dentro da água por toda a sua vida. Criam-se determinadas condições favoráveis que os capacitam a viver na água. Naqueles dias, contudo, as pessoas costumavam viver por 100 mil anos. Se alguém podia dispor de 10 mil anos, de todos esses anos, para praticar austeridades, ele garantia o sucesso de sua vida futura. Isso não era muito espantoso naquela era, né? Embora semelhante façanha seja impossível na era atual, era completamente possível em Satyayuga. Agora, em Kaliyuga, no máximo a gente vive 100 anos, né? Então, gastar aí 10 anos para satisfazer Deus, fazendo sacrifícios para Deus, não é muito, né? Só 10% de nossa vida, como foi nessa era de Satyayuga, onde eles viviam 100 mil anos. Calma. Enquanto os príncipes se submetiam a rigorosas austeridades na água, o pai deles executava diversas espécies de atividades fruitivas. Nessa altura, o grande santo Narada, senhor e mestre de toda a vida transcendental, sentiu muita compaixão do rei e resolveu instruí-lo sobre a vida transcendental. Como salienta Prabodhananda Saraswati Thakur, grande devoto do senhor Chaitanya, Kaivalya, ou seja, se fundir na refulgência de Brahman, é o mesmo que ir para o inferno? De forma semelhante é se fundir na luz, meu amigo. Mau negócio. É para lá que Deus manda os seus inimigos. Quando Deus mata seus inimigos, ele manda para a luz. De forma semelhante, ele afirma que a elevação aos sistemas planetários superiores em busca do gozo de vida celestial é tão fantasmagórica quanto se fundir na luz. Isto quer dizer que o devoto não dá nenhuma importância à meta última das pessoas comuns e dos especuladores. A meta última das pessoas comuns é ir para o céu, né? É a promoção ao reino celestial. E a meta última dos especuladores é se fundir na luz, na refulgência de Brahman. Evidentemente, os especuladores são superiores às pessoas comuns, como confirma o senhor Chaitanya. Um especulador ou impersonalista é melhor que muitos milhares de trabalhadores comuns. Chaitanya, coleção Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 19.147. Portanto, o devoto nunca assume o caminho comum, ou seja, a elevação através de atividades fruitivas, né? Bom karma, né? Se a pessoa se torna uma pessoa boa, se ela é muito boa, se ela faz coisas boas, se ela é vegetariana, né? Se ela não come o próximo, se ela faz coisas boas mesmo, de verdade, ela vai para o céu. Muita gente acha que morreu foi para o céu. Foi para o céu mais embaixo, os planetas infernais, ou corpos infernais, né? Normalmente as pessoas comuns vão é para o inferno, né? Comeu carne, peixe e ovos, encheu a cara com o venenoso intocável vinho, vai para o inferno. Ou para corpos inferiores, não vai para o céu não, é o que diz os Vedas. Narada Muni sentiu compaixão do rei Pratinabharishchati ao vê-lo envolvido em atividades fruitivas. Comparados aos trabalhadores mundanos, aqueles que procuram elevar-se aos sistemas planetários superiores, realizando sacrifícios, são sem dúvida superiores. Para quem pratica serviço prático, puro e amoroso a Deus, contudo, tanto karma, boas atividades, né? Quanto à especulação, não passam de aspectos enganosos da energia ilusória. É pura ilusão, né? Pura ilusão. Parar aqui, Bímola? Tá bom, então vou só ver onde a gente vai parar. Narada Muni perguntou ao rei Pratinabahishati: meu querido rei, o que desejas alcançar realizando essas atividades frutivas? Vamos parar aqui nessa pergunta. O que você deseja conseguir só desfrutando da vida, né? Materialmente falando. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad-Bhagavatam, O Purana Imaculado. E essa coleção está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, é Livros de Prabhupada. Está passando aí, você clica aí, se não achar, fala com a gente, que a gente passa o link para você, tá? Nosso site não compra nem vende livros, só indica. Isso, a gente indica a loja dos devotos, onde tem tudo, né? Tem tudo para as práticas transcendentais. Livros, roupas, acessórios, tudo que a gente precisa está lá. Tá bom? Então tá bom. Ah, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad-Bhagavatam, terceiro canto. Já foi impresso até o terceiro canto, você clica aí que você já vê os livros disponíveis, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então nós vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna. Tá vendo? Deu tempo, Bima, mas também o tanto de bronca que você deu, né? Tem que dar tempo na marra. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que o Senhor Chaitanya e os seus seguidores cantavam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Tá bom, Bimala? Melhorou um pouquinho. Quebra o galho. Tá bom, já tá bom. Vou nem falar nada. Onde a gente tava, hein? Ah, tá. Senhor Balarama voltou da peregrinação e passou, deu uma passadinha lá na guerra de Kurukshetra, onde estava aonde eles estavam guerreando ainda, né? E como bem-querente dos dois lados, o senhor Balarama quis pará-los, mas eles não pararam. Oh, Krishna Balarama. É o segundo dia que eu falo, hein, Bima? Faz o que a Bimba Bento, que nem pararam, está escorregando. Quando o senhor Balarama apareceu em cena, o rei Yudhishthira e seus irmãos mais novos, Nakula, Sahadeva, senhor Krishna, Arjuna, imediatamente ofereceram a ele suas respeitosas reverências, mas eles não falaram nada. A razão de eles estarem silenciosos era que o senhor Balarama era um pouco afetuoso em relação a Duryodhana, e Duryodhana aprendeu de Balarama a arte de lutar com uma massa. Assim, quando a luta acontecia, o rei Yudhishthira e os outros acharam que Balarama pudesse ir lá para dizer alguma coisa a favor de Duryodhana, e eles por isso permaneceram em silêncio. Ambos, Duryodhana e Bhimasena, estavam muito entusiasmados no combate com as massas, e no meio de grandes audiências, cada um era muito ágil na tentativa de golpear o outro, e enquanto tentavam fazer isso, eles pareciam dançar. Mas apesar de parecerem dançar, estava claro que ambos estavam muito irados. O senhor Balarama queria parar a luta, assim disse: meu querido rei Duryodhana e Bhimasena, Eu sei que ambos vocês são grandes lutadores e são bem conhecidos no mundo como grandes heróis, mas ainda assim, eu penso que Bhimasena é superior a Duryodhana em força física. Por outro lado, Duryodhana é superior na arte de lutar com uma massa. Por levar isso em consideração, minha opinião é que nenhum de vocês é inferior ao outro em combate. Sob essas circunstâncias, há uma chance muito pequena de um de vocês ser derrotado pelo outro. Portanto, eu rogo a vocês, para não desperdiçarem seu tempo em combate dessa forma, eu quero que vocês parem essa luta desnecessária. A boa instrução dada pelo Senhor Balarama para ambos, Bhimasena e Duryodhana, foi intencionada para igual benefício deles. Mas eles estavam tão fixados na ira um contra o outro, que eles só podiam lembrar a sua inimizade pessoal de longo tempo. Cada um pensava em matar o outro somente, e eles não deram muita importância à instrução do Senhor Balarama. Ai, quem acusa Deus de fomentar a luta? Oh, fomentar a luta? Puxa vida, viu? Está errado, porque o Senhor Balarama, que é o próprio Deus, né, o próprio Deus Supremo, Krishna, com o seu segundo corpo, estava dando boas instruções para os dois, né? Não parem com isso, larguem disso, não façam isso, parem com isso, para que isso? Ah, vou parar com a palhaçada. Ai, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada, essa Bímola não é fácil, viu? Então, Balarama, que é o próprio Krishna, usando o seu segundo corpo, foi lá e tentou parar mais uma vez a luta, né? Se fosse por Krishna essa luta nem tinha acontecido, né? E não, mas porque Krishna incentiva a luta, Krishna obrigou Arjuna a lutar. Não, Krishna não obriga ninguém a nada, né? Cada um é livre para fazer exatamente o que quer, com exceção das expansões diretas de Krishna, claro, né? Então, tem muitos segredos, muitos detalhes, né, Bhimana? Não vou falar o que você está pensando, não, porque senão vai deixar muita gente confusa. Então, ambos, ficaram iguais a homens enlouquecidos em lembrar as fortes acusações e mau comportamento que eles trocaram um com o outro. O Senhor Balarama, ninguém queria perdoar, né? Esse é o nosso problema, o nosso defeito. Ninguém quer obedecer Deus, ninguém quer seguir regras e regulações, ninguém quer perdoar, ninguém quer tolerar, né? Esse é o nosso problema, né? Almas iludidas, almas condicionadas, almas degradadas, contaminadas, coração sujo, mente suja. E eles estavam assim, né? Um magoado com o outro e um queria matar o outro. E o Senhor Balarama não estava ansioso para ir além sobre aquela matéria. Assim, em vez de ficar, ele decidiu retornar à cidade de Duaraka. Quando ele retornou a Duaraka, ele foi recebido com grande júbilo por familiares e amigos, liderados pelo rei Ugrasena e outras pessoas idosas. Todos eles vieram adiante para saudar com boas-vindas o Senhor Balarama. Depois disso, ele novamente foi ao local de peregrinação em Naimisharanya, e os sábios, pessoas santificadas e sacerdotes brâmanas, todos o receberam de pé. Eles entenderam que o Senhor Balarama, apesar de ser um governante, agora estava aposentado do ofício de combate. Os sacerdotes brâmanas e sábios, que eram sempre pela paz e tranquilidade, estavam muito satisfeitos com isso. Todos eles abraçaram Balarama com grande afeição e o induziram a executar vários tipos de sacrifícios naquele ponto sagrado de Naimisharanya. A realidente, o Senhor Balarama não tem nenhuma obrigação de executar sacrifícios recomendados para seres humanos comuns. Ele é a suprema personalidade de Deus e, portanto, ele mesmo é o desfrutador de todos esses sacrifícios. Assim, sua ação exemplar em executar sacrifícios era apenas para dar uma lição ao homem comum, para mostrar como alguém deve obedecer à lei dos Vedas. É, como o Prabhupada já explicou no Gita, né? Qualquer discrepância em seguir as escrituras védicas torna a pessoa imediatamente irreligiosa. Então, é só o que tem por aí, né? Pessoas irreligiosas, praticando a irreligião. A Suprema Personalidade de Deus, Balarama, instruiu sábios e pessoas santificadas em Naimisharanya sobre o assunto da matéria do relacionamento dos seres vivos com esta manifestação cósmica, sobre como se deve aceitar este universo inteiro e como se deve relacionar com o cosmos, a fim de alcançar o objetivo supremo da perfeição, o entendimento de que a manifestação cósmica inteira repousa na Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e que a Suprema Personalidade de Deus também é todo penetrante, mesmo dentro do menor átomo, pela função de seu aspecto como Paramatma. Então, através de suas expansões, Krishna onipenetra tudo e todos. Ele está presente em cada átomo da criação. Controla e possui, né? O senhor Balarama então tomou o banho avabrita, que é aceito depois de realizar execuções de sacrifício. Depois de tomar o seu banho, ele se vestiu com roupas novas de seda e se decorou com belas joias preciosas entre seus familiares e amigos. Ele parecia como uma lua cheia brilhante entre as luminárias no céu. O senhor Balarama é a personalidade de Deus Ananta em pessoa. Por isso, ele está além do escopo de entendimento da mente, inteligência ou corpo. Ele descendeu exatamente igual a um ser humano e se comportou dessa forma para o seu próprio propósito. Nós só podemos explicar suas atividades como os passatempos do senhor Krishna. Ninguém, nem mesmo, pode estimar a extensão das demonstrações ilimitadas de seus passatempos, porque ele é todo poderoso. O senhor Balarama é o Vishnu original. Por isso, qualquer um que lembre esses passatempos do senhor Balarama na manhã e na tarde, certamente se torna um grande devoto da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. E assim sua vida se tornará bem-sucedida em todos os aspectos. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 78 de Krishna, a liberação... A liberação de Balvala e o senhor Balarama peregrina pelos lugares sagrados. Capítulo 79. O encontro do senhor Krishna com Sudama, o sacerdote Brahmana. Poxa vida, esse é um passatempo mais especial, mais prazeroso, mais nectário que o outro, Bimala. Esse passatempo aqui do senhor Krishna se encontrando com Sudama, o sacerdote Brahmana, é muito nectário, né? Eles estiveram juntos na infância, né? Quando Deus estava vivendo o papel de uma criança que foi à casa do mestre. Ah, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira sem a interferência da Bimala e o chato do Nayana, está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Isso mesmo, você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali, já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem também esses passatempos com todos os detalhes. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, né? Já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, apareceu o livro Krishna. Você já clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook.